seu Augusto Goiânia. Alô, minhas viradinhas. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Certinho pra gozar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Tá na hora de dar o soninho pro céu, todo mundo. Dá-lhe o soninho, dá-lhe o soninho, dá-lhe o soninho, dá-lhe o soninho. Um, dois, três, eu gosto é de quintura. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Estoura tudo! Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou. E quem sabe vai cantar pra mim, Bialdo! Me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou. Vou baixar o som, vou baixar o som! O que pensa que eu sou? Se não sou a que pensou, me libera. Não insista pra viver o seu amor. Vem com a gente ver, vem com a gente ver. A gente brigou, eu mal... Nos primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Aí, minha bela e pescados, Flaviane, família Somissões, Davidson, David Sonic também, Aldinei da Silvio Leandrinho. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No super pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no pop pra sentar no grau. E veio aqui no pop pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O super pop é baile de favela, meu irmão. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Amor, eu sei que eu falhei bem. E a moça que me quebra firma de um lado. Amor, eu sei. E a moça que me quebra a bunda do outro. Alô, Dudu. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. E aí, Patrick, bata sim. Ele é Elvis de Marituba, Davidson Robacena também. Eu te amo tanto. E aí, Cássio Ramon. Eduardo Pop. Vai cantar agora! Se tu ainda me ama. Um, dois, três, canta agora pra mim, vai! Eu só te peço. Só mais o quê? Só mais uma chance. Só mais uma chance. O bagulho tá louco. O Alisson transmitindo ao vivo pelo seu canal social agora pra galera acompanhar no Instagram. Ao vivo, galera toda que tá curtindo aí. Ao vivaço, Alisson. Mostra que é ao vivo aqui, ó. Mostra aí, ó. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Joga! Cima, todo mundo, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, já meu pop. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E quem é brasileiro, bota a mãozinha pra cima também. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Da mãozinha pro céu, da mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop. E dá-lhe meu pop live! O pop é bagulho louco, o pop é louco. Gira em cima, gira em cima, gira em cima. muita saúde, bota a mãozinha pra cima aí, galera, quem tem muita saúde, todos nós, joga pra cima, agora faz o S pra ficar bonito, na imagem, faz o S, faz o S, joga luz, joga luz, joga luz, joga luz, joga luz, joga luz, faz o S, faz o S, faz o S, e agora faz o seguinte, prepara, prepara, agora, agora, agora. Joga o S pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Bora endoidar. E aí, Márcio? Prepara que no dia 21 tem Pop Live, o tradicional versão do show. Atenção, Assis, não vai ser esse minuto. Não deixa faltar água aqui, papai. Tá todo mundo com sede. Se não tiver, manda cerveja, papai. Alô, Ian Playboy. Equipe GBK, toda a galera de Caratateua, Bruno Galáctico, e a primeira dama Fabiola, tem vindo aí com a gente, bora Robinson de Bragança. Rapaz Manuel Chico, meu irmão, o Hotel das Estrelas de Bragança! A torcida do Flamengo joga pra cima aí! Sou Flamengo! Com muito orgulho! Com muito... E quem é do Vasco da Gama dá um grito! Quem é do Corinthians? E que bota fé que o Brasil vai ganhar de 3 a 0 hoje. E aí, Galvão Bueno? Cruzamento, é bom, toca ele cabeça. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E aí, meu parceiro Iago Bobossauro, tá aqui comigo toda a galera de Bragança, tá no circuito Pode Crer. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Na batida. Galera! Quem ainda tá com sede aí? Quem tá tomando muita cerveja e tá muito doido aí? Vocês podem cantar essa música pra mim aqui? Vocês podem? Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Canta, Vivi! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Eu quero ouvir bem alto! Agora! Quando você foi, eu fiquei tão escuro, acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais sofrer, perder você, olha bem pra mim, amor, oh, olha bem pra mim, amor, oh.

gostosa. E essa aí vai do Gustavo pra Lucínia, com muito amor, meu irmão. Posso deixar agradecer minha produção de som, luz, vídeo, show pirotécnico, produção visual, meus motores, os Zagues, o Osvaldo. Eu estou em tuas mãos. É um mix. Meu amor, será que foi em vão? A gente também, o secretário de saúde, Jessé, do Zé Gastor, Rafael Correia, também professor Maxi, aqui do Aturi aí. Olha, ninguém passa mal que o secretário de saúde tá aqui, babá. Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Alô, Júnior JN! Alô, Marcinho Promoções! Dia 21, Festival do Shopping Fernandes Belo! Essa vai explodir! E aí, Nandinho, pressão! A irmã Rita tá com a gente, viu, maninho? Essa mulher aqui, na verdade, recepcionou a gente uma refeição maravilhosa ali no restaurante do Vitório, da irmã Rita. Muito obrigado, irmã. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela recepção com a família. Uhul! O cara pensa que vai esfriar, meu irmão. Bicho esquenta de novo. A tropa 21, Garra do Tigre! Bora aqui, Juninho, Breno, Tubarão! O Léo Pop, Chiquinho Doido! O empresário Levi! Rena Playboy! Também tá aqui comigo! Clube Urso Furioso! Tecmania! Tá todo mundo com meu parceiro Will! O Manobra Radical, o Garotinho, representações, site Fest Pará. E aí, Garotinho? José Martins, da JM Produções, sempre produzindo os melhores eventos. Meu parceiro Paulo do Gump, também o Gemetian, da Turbo Saúde, Valci também tá com a gente, alô, Valci! Começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, quando nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Empresário Levi! A loja Pague Menos é a loja que tem parceria com o Pop aqui, Augusto Correia! Segura o ar, gente, segura aí! Todo mundo vai, o som é digno de muito valor, meu bom mando. E aí, Rafinha, joga bonito. Dudu aqui a babunga, ele pediu essa aqui, toma Dudu. Que dá valor, meu parceiro Robson de Bragança. Bora, Robson. O meu parceiro Nailto, o Dandão, o Miltinho, tá todo mundo com... Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eu não consigo esquecer você, eu não consigo ficar sem te ver. E a minha família quebra firma! Meu parceiro Júnior Freitas aqui também, de bom, papai! Renan Matos, o Davidson Robacena, toda a galera por aqui, o Patrick, nota 100. Obrigado, gente. O Vinícius do Gás, Geraldo do Açaí, também tá aqui com a gente. Eu sei o que vou fazer, te conquistar, eu vou te conquistar. Olha aí, galera, aniversário do Balneário, Água Fria, 25 anos de tradição, pingão grátis, no dia 12 de agosto. Do posto Pérola também tá aqui comigo. O posto referência, papai. Mídia tá aqui comigo. Obrigado, garoto. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Joga o bracinho lá pra cima. Dá-lhe o soquinho no céu. Dá-lhe o soquinho. Dá-lhe o soquinho. Dá-lhe o soquinho. Bora dar uma viagem agora. Você ligou? Viagem de Valadinho. A gente tá no meio da galera. Nossa quadrilha Caboclo do Caeté, meu parceiro, vice-presidente Guide. Essa quadrilha que representa a Zona Bragantino. Obrigado, meu parceiro, DJ Deilo Digital, também tá aí. E aí, Deilo? DJ Lan do Ciclone. Fala, meu brother Lan. Já tá no segundo. Gabriel Ferrari também. Clevinho, da família Galhada de Fernandes Melo. Dia 21, dia 21, dia 21. Aí, Samuel. Aí, Marcelo. Quebra firma. Tsunami devastando o coração, incendiando tudo. O secretário Rafael também tá aqui. Alô, meu secretário Rafael, você também. E o professor Pablo. Juno Brito e toda a produção do Mundo Sapo. Super abraço, Joãozinho Calado. Alô, Joãozinho Calado. Um abraço pra você, meu brother. Ele e o seu maninho também tá por aqui com a gente. O Nego Lindo. A mais nova loja. Sucesso. Bingo d'água. Para, Nego Lindo. Marcelo Augusto, ele está aqui com a gente, junto. Sábado, aniversário de Bragança. Pop Live e o Cabaré do Chime. Vem com a família. Vem comigo para soltar o batidão. Pra Márcia, o Lajão Popular e a família Belity. Super abraço, o Alessandro Rodrigues, Anderson, Torre Ponte. Obrigado toda a galera, no Donzinho, Panificadora, Deus Proverá. Também tá aqui, aqui Edson Animal, Maxi Sound, Nego Bala, Leonel Alves, Equipe Turbo Sound. E aí, Wagner WG. Pressão, tu estás aonde, maninho? Vai começar a já por aqui, pela retaguarda do Agrifogo, junto com o Juninho Pop, toda a galera, toda a família Pop. Eu gostaria que o Ângelo Ribeiro viesse aqui pra dar um toque pra galera, até porque ele tá aqui presente com a gente. Deixa eu logo ir até ele. O Ângelo Ribeiro tá aqui presente, o homem da voz marcante em Bragança, tá por aqui ao lado do empresário Bruninho Galáctico. Alô, Ângelo Ribeiro, tô aqui, meu irmão, vamos pra teta, garoto, vem por trás. Valeu, valeu, parabéns a todos que fazem a empresa Super Pop Live, também o município de Augusto Corrêa, por essa festa maravilhosa, a cultura, através das músicas e apresentações, a todos que marcaram presença nesse município que marca toda uma história. Parabéns ao gestor municipal, ao secretário de cultura aqui da cidade dos Coqueiros. Vamos lá, Elison Juninho, meu parceiro Bruno Galáctico, minha amiga Fabiola, também por aqui, meu parceiro Dan, também Augusto Soares, Renan, meu parceiro WG. Segue! Tem uma galera pega de fogo, Luiz do Mercantil Vitória. DJ Denis Super do Nimaçom. Também tá aí comigo, garoto. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina esconde. Vai chegando no Pop Live, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Muito. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Pop, pop, pop na tua cabeça. Na tua cabeça. Pop, pop, pop na tua cabeça. Em setembro, aniversário do DJ Tom Mix. A rave do Tom Mix vai pegar fogo. Agora. Peraí. Bota o bracinho pra cima, todo mundo aí. Bota pra cima. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão. Bota a latinha pra cima. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia. Whisky, pro Marquinho treco ladeia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia. Whisky, Red, arreia. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Deixa tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Tonto, eu quero essa aqui, meu DJ. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amava.